um tempo pra raciocinar, tenta mudar, prosseguir a sua vida sem par, sem vacilar, sem se matar, pra largar a vida bandida é difícil, eu tô ligado, filho da puta, político safado, não assume a culpa, e menos se preocupa em saber como é que anda a vida dos meus truta. Tô revoltado, sou preto, sou consciente, qual que é, delato, fato no ato, não peco, não finjo, não minto, não mato, o assassino tá na rua e ninguém liga, ele mata sem razão, é capacho da polícia, o inocente sem B.O., mas ele não sente dó, mais um na madrugada vai pra vala, mas eu delato aí, a minha voz tá aí, o mano que não se engane, consequência da sua violência urbana, vou te mostrar a minha arma, que não te machuca, não te derruba, mas se liga, a minha voz tá, e não se esqueça, que a ideia que mando não é conversinha, não finja que é surdo, não ver absurdo, não é de outro mundo, mas no final, a sua consciência pesa, isto pro furto trágico, eu sei que pesa, roubo, assassinato, os mano condenado, você ri no seu caso, corrupção arquivado, caso encerrado, e não se fala mais disso, se não se fala mais disso, eu vou azucrinar em consequência da sua violência. Aqui sistema Brasil, repressão gera morte. Mais um irmão se vai. Treta, tiro, morte, bala. Mais um na madrugada vai pra vala. Mais um irmão se vai. Treta, tiro, morte, bala. Mais um na madrugada vai pra vala. Uma coisa no mundo do crime, pilantra, mané. Ele opinou, mas não vai ter chance, revanche, nada adiantou. A bandidagem te atingirá. Sendo assim, tá abusando da sorte, quanto com a morte você terá. Deu entrada mancada pra morrer, então não. Se ligou no toque, lá se foi mais um. Morto por um ladrão que estava sóbrio e ciente. Sangue frio diariamente, com um Lucifer na mente. O cano do 38, apetitoso, tá quente. Desespero na família do coitado. Correria, o 90 é discado. No ato, um fato, quem mata escapa de... Diariamente na área, você tá ligado que mata sim. Um zé ninguém, na noite de ontem pra hoje matou alguém. E sacou o corpo no saco de lixo e todo já sabe de quem. Matá-lo seria favor, mas não quer a cadeia também. Ao início, começo longo da treta que vai caminhar. Um dia ela rola, o mundo dá volta, não quero presenciar. Já era brechoso, mancoso, vai ser o defunto falado por todos, rapaziada. Dedo mole que não dá valor na vida humana. Crânio, delato e relato a violência urbana. Mais um irmão se vai. Treta, tiro, morte, bala. Mais um na madrugada vai pra vala. Mais um irmão se vai. Treta, tiro, morte, bala. Mais um na madrugada vai pra vala. Tranquilidade não se adquire, define. Quando se fala da rivalidade no mundo da droga e do crime, levando a morte severa já. Aqui nunca mais. Se tornando humano incapaz de optar, opinar, escolher o melhor, o pior, não ser desandão. Essa opção resulta na cela, senão no caixão. Não seja pilantra até o ponto de não enxergar seus erros e tal. Espero que um dia a pilantragem tenha um final. Com moral na ideia, gíria condicional. Quer ser imoral, maioral, animal das ruas. Assassino frio, rei da madrugada. É banal, seu ideal, canalha. É pra acabar com a guerra na rua, você não faz nada. Desconta sua raiva em cima do outro, a troco de nada. Mas um trabalhador se vai. A menininha triste chorando pergunta cadê meu pai? Perguntas são feitas, respostas não se conseguem obter. Ninguém ouve nem vê e nem conseguem se explicar. Respeitam a lei do silêncio para não se complicar e não acabar. Na viela eu avisto ela, luminosa com luz vermelha e amarela. Barulhenta, me aguentar é o que tento fazer. Não posso correr, vai acontecer, eu posso morrer. Eu não quero o que quero fazer, esperar me acalmar e ver no que vai dar. Já dá pra imaginar, humilhar, bater, espancar, me matar. Ah, que Deus nos ajude que tudo isso mude, é o que espero. Não quero ser um finado, abandonado na frente de algum portão. Um simples cidadão, desempregado, desesperado, que descolou um oitão. Mais um irmão se vai. Treta, tiro, morte, bala. Mais um na madrugada vai pra vala. Mais um irmão se vai. Treta, tiro, morte, bala. Mais um na madrugada vai pra vala.